Águas de Março in English. Bossa Cuca Nova. Exato, Clean. Eu acho que é brasileira, cara. Então é brasileira essa banda. So is the Brasilia. No? Bossa Cuca Nova. Bossa Cuca Nova. Uhum. You understand very good. Pois é. You understand in Portuguese too, Damon. You're talking Portuguese too. Você entende algumas coisas, né? A língua é parecida um pouco com o francês, eu acho. Pelo menos eu acho. Eu acho que a sonoridade do nosso idioma tem um pouco essa mistura. The mix Italian, French, Portuguese and other countries. Francês, com certeza. Tu conhece a Sabrina Sato? You know Sabrina Sato? He's a very sexy girl. Sabrina Sato. Let's see here. Aí, search. Sabrina Sato, Sato. Isso. Rapaz, tu acha que tu entende o meu português, hein? Eu falo em português, tu tá entendendo tudo? Eu acho que tu fala em português. I think que Grazi Massafera, essa aqui eu acho que tu vai gostar. Grazi Massafera. I think that you like this girl. Grazi Massafera. Look at this. Type. Que chega. In the France, the girl Francis, the French girl. It's very cool too. In Head too. What the French girl that you like, famous? All the more famous and beautiful. No? EDC. Where is EDC? Thank you. How many years you play, man?